Posto Amador, boa tarde, 5728, ponto para 10. 5728, mantém o ponto para 10. Mantém, ponto para 5728. Preto passou o externo. 5220, está sendo avistado, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 40 graus, 08, nós que negar no 0 no 3. Gente, 1013, não quer negar. 3895, decoladas 1-1, senhor controle de frequência 120, decimal 8. 208, boa. Controle, boa tarde, está 3895, 1500, na árvore. 3895, aguarde contato radar, suba ao 340. 3403, 395. Tango Uniforme, autorizado LS. Autorizado LS, Tango Uniforme. Tango 3895, contato radar, cruzando 2400. Confere, 3895. Autorizaria por hoje a Lefa da presente? 3895. Autorizado. Lefa, 3895. Jet 5728, observe a TR da trip após alinhar e manter a cabeceira 1-0. Após a TR da trip, alinha e mantém 1-0, 5728. Bruno 777, número 2. Inicialmente mantém o ponto aberto. O Mike Quebec, boa tarde, confirmando Cairo, número 10, confirme o PAT. Então, o Mike Quebec não escuta o solo. Confirmando PAT 4, deixando Cairo Lourenço. Autorizado Cairu, o número 10, decolagem da 17, curva direita, via corredor axé. Controle em 120 decimal 8, a torre em 118 decimal meia dúzia, e aciona 0161 no transponder. 35220, no solo 14, libera a próxima direita via Foxtrot 1219. 7, parte 4, acionamento táxi de decolagem agora com a torre em 1, 1-8 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 3, bom voo. Papa, táxi, olha, tem olho fora no centro do tráfego, chame 4 milhas para a cabeça no 0, checa do trem, aguarde, pista livre. Objeto 5728, 140 graus, 2-9, decolagem autorizada. Decolagem 728. Salvador, bom dia, Gono 777, ponto 0. Sente, Gono 777, mantenha a presente posição. Mantenha, Gono 777. Bravo, Deus. Desce inicialmente para 4500. Inicialmente para 4500, o Charlie Bravo, Deus. Autorizada, porta táxi. Porta táxi, Charlie Tango Uniform, avistado, checo 3, 130 graus, 10 nós pouso, autorizado. Faixa travado, Charlie Tango. WebJet 5728, decolado azul no meio, controle 120, decimal 8, boa viagem. Alô, obrigado, até a volta. Então. WebJet 572, boa tarde, WebJet 5728, passa bem fechado. 5728, contato radar, subou 350. 350, WebJet 5728. 13895, chame. Mike, pátio 4, acionamento e táxi, até intercessão, autorizando, reporte ingresso do 7. Voo 1777, Sightstation na curta, aliás, mantém a posse, pista no zero. Ali mantém a posse, mono 777. Charlie Tango e Uniforme, solo azul 8, direita 1219, confirme o local do estacionamento. Aerostar. Aerostar, chame o salão 219 para prosseguir até a Aerostar. 04, transfere informação Sierra. Então, uniforme, boa tarde, táxi via Alfa, Juliette, autorizado o ingresso no pátio principal e reporta novamente na Taxi Lima. Firmando Alfa, Juliette, pátio. E na Taxi Lima, reporta novamente, ok? Alfa 270, táxi via Indy Alfa até o ponto de espera da 1-0 e no ponto de espera a torre em 1-1-8 decimal meia, dúzia, um ajuste no 0 no 3, um bom voo. Controle agora 120, décimo 8, boa viagem. 208, bom trabalho, Sérgio. Boa. Victor India, Júlia, Cairu, mil pés, pronto, cópia. Juliette, Salvador, Caru, mil pés, decolagem da 7, primeira curva direita, corrido Axé, aciona 0160 no transponder, 120.8 é o controle, Victor India, Juliette. 20777. Segue no perfil da El, solicito 260 com o final, o Gono 777. Aguarde. Victor India Juliet. Patrulha Luna 777, você é presente, fazendo voar direto da El? Luna 777, autorizado direto da El. Da El, Luna 777, obrigado. Salvador, boa, é o 3216 com a Serra, está cruzando agora o 170 para o 150. Tá, 3216, essa dedicação chega da Mari, isso é para o 050. Chegada Mari até o 050, 3216. Charles Tango informe, taxi via Lima, Mike, Quebec. No ponto de espera da Quebec, chame a torre em 118.62 para o cruzamento. Perfeito. Tá, o 1270, ponto espera. 270, autorizado, alinhado, decolar, pista 0, 130 graus, 629, pista 10. Alinha, decola, pista 10, 1270. Só um pouquinho embaixo da transmissão, se puder checar, por gentileza, o equipamento. Tá, ok, vou checar. Abor, após posição Elefa, a interceptar 3121. Abra, Elefa, grato. Chame Recife, frequência 125.45. 125.45, AB 018. 41, pronto, cópia. Pronto, cópia. Autorizado Guarulhos, nível 340. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo. Após posição Elefa, Eco, Lima, Eco, Foxtrot, Alfa, quando intercepta o Pêndulo 21 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5535 no transponder. Autorizado Guarulhos, nível 340, decola da pista 10, após decolagem, curva direita, Arbor, Elefa, a saída. 108 controle, 5535 transponder. A rota pela Pêndulo 21 e após conforme o plano de voo, EB 67 passou. Correto, portão 10, chama pronto para o inspecionamento, 6741. Chamada para pronto, grato. Cruzamento autorizado, sequência livre estacionado. Dia. Livre, decolagem autorizada, 140 com 10. Vitor, Mike, Quebec. O 1270, decola os dois quadros, controle em 120, decimal 8. Boa viagem. 208, boa. 9220, destino autorizado ao 110, transfere, boa. Parece 223, direto, dedicação, chega da Amanda, essa para o 060. Narman, autorizado 0620, passaria no 2230. Controle Salvador, gol 1270. O 270, contato radar, sua para o 360, sai da arma. 360, gol 1270. Gol 1777, autorizado nível final 260. Nível final 260, gol 1777. Charlie India Tango na escuta do controle Salvador. Tan 3804 informa velocidade indicada. Ok, 2409 indicado, Tan 3804. Tan 3206 reduza para 2309. Tá 2309, 3206. Salvador, papão uniforme Charlie, bravo 10. Isso é 8 que é a volta, Quebec. 128, grato, boa tarde, Quebec. pouso em CA 90 Charlie Lima. Dali Bravo, Delta desça para altitude, tráfego QNH1903. Para altitude de tráfego com 1.013 altímetro, Charlie Bravo Delta. Senhor Salvador, boa tarde, Papa Tango, Victor Mike Quebec. Vitor Índio Juliette, chame para ingresso, pista no 7. Chama ingresso no 7, Juliette. Solo Salvador, Azul 4463, ciente da informação, Sierra, nível 180, Elielson. Azul 4463, Constantino cópia, por gentileza, prepara Dael Leda, Ilhéus aguardando cópia. Dael Leda, Ilhéus aguardando cópia. Uno 777, chame Recife, frequência no 35.25. 3325, vou no 777, Azul 4463, pronto, cópia. Pronto, prossiga. Autorizado Ilhéus, nível 180. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda e após Neto Ilhéus. Controle em 120.8 e aciona 5516 nos respondos. Autorizado nível 180 para Ilhéus. Decola da pista 10 com curva direita da El Leda. Após voa Ilhéus, 1208 ao controle de saída, 55 no meio controle. Correto, confirmando portão 1? Portão 1, 55 no meio, transponder, desculpe. Afirmativo, portão 1, chama pronto para o inspecionamento, o azul 4463. Chamará. Meia, desça para 3 mil pés, o ajuste 10 no 3, reduza para 180. 3.013, vai reduzir para quanto, senhorita? Confirma? 3.2 reduza para 180. 180, 3.2. Passare 2.230, desça para 4 mil pés, reduza para 2.009. Ciente reduzindo para 200 nós, prosseguindo a descida para 4 mil pés, passaria no 2230. Juliette decolado aos 30, controle 120.8 até a volta, Juliette. 30 volta, bom trabalho, Júlia. Controle Salvador, Papatango, Vitorinha, Juliette, de coluna, se escuta. Vitorinha, Juliette, mantendo meu pé corredor a ser. Meu pé da Sé, Vitorinha Juliette. Autorizador 73804. 73804, complete, chame torre 186. 186, boa. Tran 3216, autorizado, final LS, reporte estabilizado. Tran 3216, reportará estabilizado. Tran 3216, desce para 2 mil pés, o ajuste padrão. 2000, Tran 3216, com 1013. Salvador, bom dia, Gol 9754, informação que é. Gol 754, sem dedicação, chegada a Mare, desça para o 060. 060, voo no 754. O 1270, chame Recife, frequência 1288. 3804, tráfego avistado, cheque o trem de pouso, vento 100 graus, 612 nós, pista no zero, pouso autorizado. Ok, pouso autorizado não, no zero, 3804. Cheque o trem, ok? Tem trem de pouso, está checado, baixado e travado, 3804. Farol da Barra, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, frequência livre, coordenação. Frequência livre, Quebec. Bravo Delta, frequência livre, Charlie Bravo Delta. Plano 3296, estabilizado? Agora, senhorita, estabilizado, 3296. Plano 3296, reduz a velocidade para aproximação, chame torre, 3286. 3296, boa, senhorita, obrigado. Passarei 230, desça para 2000 pés, autorizado final LS, reporte estabilizado. Procedendo a descida para 2000 pés, reporte estabilizado, 2230. Controle Salvador, muito boa tarde, Azul 4076, informação Sierra. Azul 4076, sua dedicação chegada a Mali, reduza para 230 nós, desça para o 070. Desce ao 070, reduz 230, Azul 4076, informa, o tráfego está frente a 8 milhas, é o Boeing 737 da Gol. 8 milhas, confirma? Confirmo, 8.5 milhas na sua frente, é o Boeing 737 da Gol. Ciente, 4076. Gol 1754, informa a velocidade indicada. De acordo com instruções do centro, pediu para reduzir em cruzeiro e na descida. Estou com 250 nós. Gol 1754, manter 250. Ok, mantendo. Pet Quebec, quilo, prossiga. Ô, Sala Salvador, é o TAN 3804, livrou na sua escuta. TAN 3804, táxi Alfa, reportando seu táxi para Juliette, para ingresso. Alfa, reportar antes da Juliette, TAN 3804. 465, reporte contra lançamento. 463, posição 01 no pushback, acionamento. Azul 4463, condições de aguardar apenas um instante para iniciar o push. Temos um Airbus da TAM já na Taxiway Alpha para parquear no 02, aguardando apenas o parqueamento do mês. Ok, pode aguardar a aeronave que vai prosseguir para a posição 02. Se autorizado, após o parqueamento da aeronave no 02, inicia em contato com Foxtrot. Afirmativa após parqueamento do Airbus 0102, autorizado, reporta táxi, o ajuste no 0 no 2 agora. 0 no 2, vai reportar. São 3804, agilizando na medida do possível, Alfa Juliette, posição 02. Alfa Juliette para 02, agilizando, tá 3804. Puxando 0 no 2. Para 2012, estabilizar o localizador, passaria de 2230. Passaria do 2230, complexo emissor 118B. Prato, 118B, até daqui a pouco. Bom, 1754, voo ITAP. ITAP, 1754. Passou para a média para a barra, Vitorinha Juliette. Vitorinha Juliette, frequência livre para coordenação. Que antes forma autorizado do final LS, após estabilizado. Fará estabilizado, esquerda. Torre Salvador, boa tarde. Passaria do 2230, fui LS. Do linha aérea 2230, continua a aproximação, aguarde autorização para o pouso, repórter externo checado. Baixado e checado, reportaria externo, passaria do 2230. Uno, passe principal. Alfa Juliette para 1. Siga com 954. Pode manter 250 até ITAP. Firme. Pode manter 250 nós até posição ITAP. Autorizado até ITAP, desça para o 050. 050, boa, 954. Paulo Salvador, equipe 5490. Zero. Trip 5490, Petrolina 200 nível. Afirmo. Autorizado Petrolina nível 200, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Momo. Após Momo voa a posição Cogbo e após Cogbo voa direto Petrolina. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5532 no transponder. Tono, se identificar com a chegada a Mari, desça para o 070. 070, chegada a Mari, voa maior 49. O 1754, autorizado 32.000 pés, ao eixo 0092. 102.000 no 0092, 1754. 4076, desce até o 050. 050, 4076.